Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. Todas as edições do Combo Rangers que a Boom me mandou extraviaram no correio. Aqui é o Marcelo Fulani, minha princesa do mar preferida é a Tia Tina. Aqui é o Azaghal e eu só tenho duas perguntas pro Fabio e a Boom. Já sei. Vai falar agora ou depois? Já sei, já tenho a resposta. Depois. Eu vou perguntar depois. Aqui é o Fabio Yabu. E há um ano e meio o Jovem Nerd falou pra mim: vamos marcar de você ir no Jovem Nerd. Vamos marcar. Vamos combinar. Então, nós estamos aqui com esta celebridade do mundo nerd brasileiro. Não desiste nunca. Nosso amigo Fábio Yabu, rapaz! Fábio Yabu, cara, está aqui estreando no Brasil desenho animado de sua autoria, Princesas do Mar, um mega sucesso em águas internacionais. Nós vamos falar sobre a carreira desse mega ultra nerd, cara, que deu muito certo na vida. Você deve estar se perguntando: pô, mas os caras vão falar com o cara do Princesas do Mar? Discovery Kids? É coisa de... Não viram nada. Vocês não sabem de nada. O que, que tem a ver com o Jovem Nerd? Cara, olha, o mais importante desse Nerdcast, você vai ouvir uma história de sucesso de um cara que era um nerd maluco e normal, que nem você que tá escutando essa parada, e que, ó... Nada, né? Era um nada. Era um nada. Era um porra nenhum. Criador dos quadrinhos de internet Combo Rangers, que depois foram publicados por duas editoras nacionais. Autor do livro ilustrado Princesas do Mar. E agora, cara, ele está com um desenho animado de sua autoria em vários países, inclusive no Brasil, estreando agora dia 24 de março no Discovery Kids Princesas do Mar. Vamos ouvir as histórias engraçadíssimas e loucas desse maluco. Marcelo Forlani, do site Omelete, está aqui conosco, porque conhece Yabu desde que o universo era jovem. Eu vim aqui só pra sacanear. Pra sacanear, exatamente. Então vamos nessa para os e-mails, que eu quero ouvir esse papo. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para as nossas leituras de e-mails e caneladas. Olha quem está aqui comigo hoje. Olá, nerdalhada. É a senhora Jovem Nerd. Pois é, na falta de, fiquemos com. Muito bem. Queremos passar um recadinho rapidamente. Não esqueça de votar no IBEST, o Jovem Nerd está concorrendo. E no post temos o link que você pode votar diretamente. Vamos lá, vamos ganhar essa parada. Vamos lá, gente. Please. E vamos lembrar que o Jovem Nerd tem a sua própria loja online, não é, senhora Jovem Nerd? É claro. Senhora Jovem Nerd aqui que cuida de todas as encomendas e responde os e-mails. É, pare de elogiar o Azaghal e o Alotone, por favor. Obrigada, Azaghal e Alotone, pelo excelente serviço. Senhora Jovem Nerd, você também é reconhecida pelos nerds. Nerdstore.com.br é o endereço direto para a loja. Você lá tem camisa Jovem Nerd, action figures, livros, tem a Batalha do Apocalipse do Eduardo Spohr. E quero lembrar, tem um livro muito maneiro que eu li para pesquisar para o nosso Nerdcast sobre Japão, que foi o número 95, que você deve ouvir agora, que é o livro Os Japoneses, da Célia Sakurai. É muito maneiro, se você quer saber tudo sobre a história do Japão, desde os primórdios, desde a criação mitológica, passando pela Idade Média, o feudalismo, a Era Tokugawa, até hoje em dia o Japão, o super pop, mangá, anime, pra tudo quanto é lado. Compra, cara, é baratinho na Nerd Store, tá mais barato que muita livraria aí fora, aproveita que é uma boa pedida. Camisa do Acre, que é a mais pedida, já acabou, zerou total, não tem nem mais baby look. É. Mas olha, tudo indica que semana que vem teremos as reposições e novas camisas Jovem Nerd Mega Boga. Fica ligado para a semana que vem. Se você está escutando esse Nerdcast fora do dia do lançamento, whatever, semana que vem já pode ter passado há 7 anos. Mas se você está escutando agora, sexta-feira, dia de lançamento desse Nerdcast, fica ligado. Vamos aos nossos e-mails. Primeiro e-mail de Hiro, 36 anos, Paranavaí, Paraná. Olha só, senhor Jovem Nerd, Paranavaí. Paranavaí. Eu te dou uma chance pra você descobrir como é que criaram o nome dessa cidade. não sei. Por quê? Salve, mestres! Sobre o Nerdcast de lendas urbanas, não quero ser chato dizendo que faltou essa ou aquela lenda urbana. Mas faltou uma mesmo que afetou a vida de milhares de pessoas no Brasil. Anéis de latas de refrigerante ou cerveja seriam de um metal especial caríssimo e poderiam ser trocadas por cadeiras de rodas. Que isso, cara? Para serem doados a pessoas necessitadas. Cara, pra começar, cara, olha só que loucura. O anel da lata, que é uma parada baratíssima, né? Um alumínio vagabundo, que se não a lata ia custar R$30. É caríssimo e raríssimo. Cara, que lenda é essa, cara? E ele continua aqui. Uma garrafa PET de 2 litros cheia de anéis equivaleria a uma cadeira. Vi muita gente juntando e ninguém sabia onde levar. Ok, eu juntei também, confesso. Tá bom, olha só, isso era lenda urbana em Paranavaí. E ele continua. E isso era no mundo inteiro. Em um país da Europa, não lembro qual, era uma garrafa PET cheia de anéis, valeria um cão-guia para cegos. Olha só. Ok. Nós precisamos recuperar esse metal precioso que está perdido nas latas de refrigerante. Caraca, cara. Que isso. Rebeca, 20 anos, Manaus. Gostaria de deixar bem clara a minha indignação com o comentário infeliz que o Jovem Nerd fez no Nerdcast do Super Nintendo ao falar de Manaus. Eu já sei o que é isso. Ele ensinou que aqui não tem televisão. TV, Manaus? Piadinha sem graça essa. Canelada dela. Mas compreensível, visto que estamos colados com o estado do Acre, enfim, é longe, é norte, só tem índio, blá blá blá, e todas essas besteiras que o pessoal do sul, sudeste tem com o norte. Mais importante ressaltar que televisão a gente tem, o que falta é uma internet decente. Vejam vocês, ainda estou na triste condição de internet discada. Ui, faz aquele barulhinho durante a discada e tudo mais. Existe internet a cabo que vive falhando, mas a televisão é perfeita. Ela não entendeu. A galera fica, ela né? Ela não entendeu, não, mas ela fez um comentário bem humorado. Ela não entendeu. O que eu quis dizer é que o Azaghal falou assim... O cara era de Manaus, que mandou um e-mail. Aí ele falou assim, vai fazer TV, sabe? E eu ri, porque TV Manaus é por causa da Zona Franca de Manaus. Ah, canelada. Tem um monte de indústrias e fábricas e linhas de montagem. Que o Azaghal falou, vai fazer TV, entendeu? Entendi. Ela achou que eu tinha falado que ele não tinha TV. Não é nada disso. Canelada pra você. Mas é isso aí, um abraço pra vocês, sucesso com os Nerdcasts. Minha maior curiosidade é saber como é a voz da portuguesa sem o sotaque. Deixem a coitada fazer um com a voz dela, pelo amor de Deus. Olha, pra quem não ouviu, tem a voz da portuguesa sem sotaque no iniciozinho do Nerdcast número 100. Tem? Quando ela, o cara do Cuscuz... Ah, é! Aparece rapidinho, se vocês quiserem matar a curiosidade. Dá pra ouvir. Vamos lá. Anderson Mancera. Anderson, eu já li e-mail dele, mas eu não sei se é Mancera ou Mancera. Eu desculpa, acho que é porque nome não tem regra, então não sei se o acento vale ou não vale. É, não tem acento. Anderson Mancera, Rio de Janeiro. Ouvindo o Nerdcast sobre lendas urbanas, num trecho que vocês citam a Xuxa, lembrei de uma lenda dos tempos de ginásio que recentemente me fez sentir um total imbecil. Pois bem, quando eu tinha uns 9 anos, lá na época do He-Man, Smurfs, etc., meus queridos coleguinhas de classe viviam dizendo que a Xuxa tinha ficado rica às custas de um pacto com o demônio e que a prova disso era a maneira com que ela iniciava o show da Xuxa. Cara, coitada. Presta atenção. Da Xuxa. Sempre a Xuxa. Ao sair da nave espacial, a primeira coisa que ela fazia era acenar pra todos, fazendo um gesto do capeta com as mãos, aquele que os metaleiros usam. Olha só. Como eu estudava de manhã, nunca tinha assistido o início do show da Xuxa. E de cara achei a ideia ridícula. Mas mesmo assim aproveitei o primeiro feriado pra conferir o tal gesto da moça. E pasmem, ela realmente acenava com o símbolo do dedo. Caraca. Podem conferir em qualquer vídeo do YouTube. Fiquei com a certeza de que ela realmente tinha um pacto satânico durante anos. Ai, meu Deus, cara. Eis que, agora, recentemente, na empresa em que trabalho, foi oferecido a nós, funcionários, um curso de Libras, a língua brasileira dos sinais. E qual não foi a minha surpresa? Na primeira aula, ao ver a professora entrando na sala, ela faz o mesmo gesto que a Xuxa fazia. Ai, meu Deus. Pensei, caraca, mulher, tá com capeta. Deus do céu. Mas não, logo em seguida, a professora completa. Essa é a Libra para bom dia. Olha aí. Bom dia, cara. Me senti um lixo. Toda aquela ideia cultivada durante anos caiu por água abaixo num bom dia. Caraca. Ela dava bom dia para os deficientes. Coitada da Xuxa, auditivos. Cara. E as pessoas achando, cara. Falando mal da Xuxa, coitada. Luiz Freitas, médico, 37 anos, de Sorocaba. Ele ainda botou o status, né? Não, porque ele vai falar sobre o assunto. Dr. Luiz. E vocês estão de parabéns pelo site, pelo Nerdcast. Bem, neste último podcast foi dito que a ginecomastia seria o aumento dos mamilos ou mamilos extranumerários. Na verdade, essa palavra nem existe. Canelada! Caraca, a palavra correta é ginecomastia, que é o crescimento das mamas e não os mamilos extras nos homens, podendo ser causado por descontrole hormonal ou acúmulo de gordura local. Canelada dupla. E por fim, o onanismo, ou se preferir, masturbação, não causa ginecomastia. Isso é outra lenda urbana ensinada pelos nossos pais para que não praticássemos o ato. Canelada tripla. Eu não entendi essa última canelada. O Nerdcast era sobre lendas urbanas, cara. Pois é. A gente tinha que falar lenda urbana. Pois é. A gente não falou que realmente causa, a gente falou que a lenda urbana... É, cara, eu tenho notado só que é o seguinte, os nossos ouvintes médicos, eles são, pô, ótimos em dar as nossas caneladas médicas. Mas eles têm um problema pra entender, às vezes, o contexto das piadas. Pois é, Dr. Lewis. Piadas. Muito obrigado, doutor. Lendas. Eric, de São Paulo. Estava ouvindo o Nerdcast na volta do trabalho, no metrô, e como de costume, rindo que nem um lunático, sozinho, chamando a atenção. Como todo fã de Nerdcast. Porém, algo extremamente bizarro aconteceu. Em certo momento, o senhor jovem nerd disse que as canetas Bic eram como sondas alienígenas e que se reparássemos, haveria uma perto de nós naquele exato momento. Como era de se esperar, olhei a minha volta rindo e vi um rapaz segurando uma sacola perto da porta do metrô. E ele estava com uma caneta Bic no bolso da camisa. Comecei a rir, mas não foi isso que me surpreendeu, pois no exato momento que avistei a caneta, o rapaz me olhou, retirou a caneta do seu bolso e a segurou com a mão em meio à sacola, como se estivesse escondendo. Como o senhor Jovenel diria, a minha cabeça explodiu. As canetas Bic não só são sondas alienígenas, como também estão recrutando humanos para sua possível investida. Afinal, por que alguém estava com a caneta devidamente acomodada naquele tempo todo resolveria segurar na mão em meio a um metrô lotado onde mal se pode segurar qualquer coisa nesse exato momento, sem motivo algum? Todos que utilizam as canetas Bic podem estar sendo manipulados, devemos ter total cuidado. Eles já nos viram, hahaha. Cara, acontece tudo com os nerds, né, cara? Comigo não acontece nada. Galera vê conspiração, vê nerd com camisa do site. Ah, sério, já vem, né? Não acontece nada comigo. Nada, só. Nada especial. Padaria, supermercado. Nerd só. Muito bem, estamos aqui com este maluco. Peraí, Jovem Nerd. Primeiro eu queria dizer que esse negócio de leitura de e-mails é uma mentira. Por quê? Como assim, rapaz? Quando ele fala assim, ah, vamos aí pra leitura de e-mails, não tem nada de canelada, nem e-mail de voz, nem nada disso, é tudo uma grande mentira. Falei. Tá desconcertado com a descoberta da grande ilusão da edição? Tá abismado, tô decepcionado. Vamos falar da vida desse maluco. Tudo começou com a era Meiji, quando o Japão mandou um monte de gente pra cá. O senhor é filho ou neto de japoneses, senhor Yabu? Que eu saiba, sou apenas neto. Neto. E Yabu significa o quê? Porque os sobrenomes sempre significam alguma coisa. Cerejeira, lago, bonito. Você sabe, não? Cabeça Sim. grande. Começou o primeiro Yabu Facts. A gente vai numerar aqui o Yabu Facts. Nasceu governo significa floresta. Olha só que bonito. Eu saiba, alguém, quer dizer, me falaram, né? Te falaram. Você sempre gostou de mangá desse estilo, né? Cara, puxando da memória agora, eu vou te dizer que não. Não? Cara, quer te derrubar de qualquer jeito. O cara fez fortuna com mangá e essas coisas e pronto, me derrubou. Meu, quando eu era criança, cara, eu gostava tipo de Tio Patinhas, Mônica. Ah, lógico. Mangá mesmo, eu só fui ler quando foi tipo 90 e alguma coisinha. Quando saiu aquele mangá Mai, A Garota Sensitiva. Não, mas eu já tinha tipo 11, 12 anos. Porque Fabiabu, pra quem não sabe, ele acabou se tornando um quadrinista por conta própria, metendo pé na porta, tapa na cara na internet. Falindo duas editoras. Calma, vamos chegar lá. Em 1998, começou a publicar Fabiabu na internet, fez um sitezinho, a sua própria história em quadrinhos. Exato. Eis que eram os Combo Rangers. Eu tinha, tipo, 17 anos. Eu lembro exatamente do dia quando eu criei. Eu tava chegando na faculdade, morava em Santos, fazia faculdade em São Paulo, e todo dia pegava o ônibus pra ir pra aula e voltar. Peraí, tu ia de Santos pra São Paulo todo dia? Você tá de sacanagem. De ônibus? Eu saía de casa, de ônibus. É por isso que tu não vai na rodoviária hoje em dia. Isso aí. É por isso, né? Azaghal, guarda a mágoa que numa Jedi-Con Fabiabu foi me buscar no aeroporto e não foi buscar Azaghal na rodoviária. Finalmente eu entendi por quê, cara. Não, mas eu não deixei de buscar o Azaghal por causa disso, porque ele foi de ônibus. É porque ele não cabia no carro. Ah, que ótimo. Diferente do Fabiabu, eu não posso ir com o corpo todo fora. Ele já pode botar a cabecinha pra fora da janela e ir tranquilamente pra todos os lados. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar então o primeiro Yabu Facts aqui, já que ele tá falando. Mas peraí, ainda que eu nem contei a história ainda da faculdade. Pô. Não, mas é meio um flashback. É igual no Lost, tem um flashback aqui no meio. Então tem que ter um barulhinho. Você tava falando da época da pré-escola e tudo mais. É dessa época que vem o apelido de cabeça grávida? Isso aí foi na puberdade. Meu Deus do céu, que história é essa, cara? Não, é que eu tenho um personagem, um dos vilões do Combo Rangers, que ele chamava Cabeça Grávida, né? E como todos os meus personagens, ele é autobiográfico. E Cabeça Grávida era uma apelido que eu tinha no colegial. Cabeça Grávida? Que nego, é muita sacanagem. E aí, como é que surgiram os Combo Rangers? E aí, todo dia eu voltava da faculdade, eu vim do CD do Pokémon. Ah, que ótimo. Eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Não tinha Nerdcast ainda, né? Não tinha Nerdcast. Eu voltava, tipo, lendo os gibis da Abril e tal, revista Herói, ouvindo CD do Pokémon. E eu sempre tive muita vontade de criar uma história minha, né? Uhum. E naquela época, era, tipo, 98, e foi quando tinha acabado de sair, tipo, Netscape 3. Olha! E foi uma revolução, assim. Uhum. Junto com o Netscape 3, na mesma época saiu o Flash. Uou. O Flash 3. Uhum. E foi outra coisa, assim, que estremeceu o universo. Exatamente. E aí eu vi um site lá que chamava Gabocorp. Não sei se você chegou a ver. Viu que tinha umas bolinhas passando, assim, com degradê e tal. Que o Flash, naquela época, era um programa muito bom pra você fazer bolinhas que se mexiam. Exato. E tinha um degradê, né? Exato. E Combo Rangers, então, no começo foi exatamente isso. Eram bolinhas com degradê, sabe? Os Combo Rangers eram uma grande sátira a esse universo de seriados japoneses de cinco carinhas lutando contra monstros espaciais, certo? É, depois chegou o sexto, né? Ah, o não. Sexto... Sempre tem. De uma cor, né? Diferente. É. Exatamente. É, fala aí, como é que foi a sua ideia? Por que você escolheu isso? Você queria fazer uma história em quadrinho e aí você decidiu entrar nesse universo dessa zoação. Cara, quando você tem 17 anos, você não escolhe nada, entendeu? Você não decide nada. As coisas caem na sua cabeça e você aceita ou não, entendeu? Uhum. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu cheguei da faculdade aquele dia, eu não tinha nada pra fazer em casa. Eu sentei no computador e comecei a brincar com flecha, a fazer bolinhas coloridas, né? Uhum. Até que eu fiz cinco bolinhas e falei, isso aqui parece um Super Sentai japonês, né? E dia seguinte já tinha história pronta, já tinha os robôs, tipo, a cidade, entendeu? Tinha tudo. Entendi. Mas você desenhava no Flash, direto? Com mouse, cara. Ah, é porque eles tinham as cabeças bem redondas no início e tal, né? É, lógico. Pra fazer bolinha era ótimo. E aí eu comprei lá o domínio comborangers.com.br e comecei a colocar as historinhas no ar. Da onde veio Combo Rangers? Rangers, óbvio, né? Mas Rangers, é óbvio. Uhum. Mas Combo é porque na época, como eu não tinha nada pra fazer, eu ficava o dia inteiro no fliperama, jogando Street Fighter. Não acredito, cara. Marvel Super Heroes versus Street Fighter, ou Street Fighter versus X-Men. Uhum. Todos, cara, todos. Eu ficava o dia inteiro naquela porra. E aí eu via combo, toda hora na tela, né? Aí eu lembro, cara, eu lembro que na época eu falava, pô, um dia ainda vou fazer uma coisa chamada combo, cara. E foi. Caraca, excelente, cara. Essas histórias de criação são as melhores, né? Puta, cara, as pessoas esperam, sabe? Histórias comoventes e tal. Exato, sabe? Né? De combo representa a combinação dos elementos socioeconômicos do Japão com o Brasil para dar aquele som brasileiro e tal. Não, é porque eu jogava Street Fighter. E aí via combo toda hora, pronto. Eu sempre achei que era porque seu pai tinha uma Kombi, cara. Ele tá todo engraçadinho hoje, né? Conta como é que foi a evolução do site dos Combo Rangers. Você começou a ver assim, ninguém conhecia. Você fez um domínio, mas quem é que conhecia? Só seus amigos, né? E aí começa, tipo, a passar pros amigos. Começava a passar pelos meus amigos pela Eudora. Por e-mail. Eu adoro. Caraca. Cara, e na época eu ia pra casa dos meus amigos e tal, e levava um disquete com o meu Eudora, uhum, tipo, pra minha inbox, cara. E aí chegava lá e colocava lá no Drive pra ver meus e-mails, sabe? Isso era o Gmail da época. Excelente. Putz, aí eu comecei a divulgar pros meus amigos, tá? Amigos de amigos, e toda semana eu colocava uma historinha no ar, né? Umas 10, 15 páginas, com algumas animaçõezinhas e tal. 3 meses depois teve o prêmio Best, devia ser a primeira ou segunda edição do Best, nem lembro. E alguém resolveu indicar o site do Combo Rangers pra categoria infantil. E aí eu fui ver, tipo, já tava em terceiro lugar, sabe? Ficou aí no top 5 infantil. E foi aí que eu vi também que o meu caminho na época tava indo mais pro lado infantil mesmo, sabe? De criação. Eu não fazia Combo Rangers no começo pra criança, né? Eu fazia, tipo, pra me divertir simplesmente. É, o que tava vindo na tua cabeça, né? É, lógico. O primeiro inimigo deles era um monte de cocô, sabe? Que ótimo. Inclusive chamava de General Monte. Uhum. E as histórias eram super escrachadas e tal. Era meio Soft Park. Na época, eu tava numa fase meio Soft Park. Eu queria que fosse algo parecido, né? Mas achei que conforme o público foi se tornando mais infantil, as histórias começaram a ir mais pra esse caminho também. O que que é uma fase South Park na sua vida? Cara, acho que devia estar passando a primeira temporada. E eu era super fã, assistia todo dia e tal. Eu queria fazer coisas escrachadas, sabe? Piadas com Barbra Streisand e tal. A máscara vai cair agora mais uma vez, hein? Eu tô aqui, como dizem os dois, uma magia que eu aprendi com ele só pra estotizar. Manda. Foi nesse Best que, por um acaso, você bebeu um pouquinho além da conta? Olha, gente, o que aconteceu? Ei, o que a gente tá falando aqui? Da minha carreira, dos meus trabalhos? Eu soube que o Maurício de Souza ganhou e aí você foi tomar um porre. Que eu não lembro. Peraí, foi nesse best que eu abracei a Babi ou a Dona Piovani? Quem que foi, cara? Eu não lembro. Como assim? Eu já não tinha ganhado em best. Ai, best, não quero saber essa porra. E aí tava entrevistando a Babi. Eu vi a Babi lá, tipo, oh, Babi. Que pariu. Eu não ganhei o IPS, Babi, mas me dá um abraço. Ela falou, ah não, fica calmo e tal. Ela me deu um abraço, tipo, em algum lugar isso deve estar registrado, cara, porque estavam filmando e tal. Acho que era uma entrevista pra MTV, sei lá pra onde que era. Tá mesmo, excelente. Agora da Luna Piovani, eu não lembro. Eu abracei a Luna Piovani? Ainda nos Combo Rangers. Você começou a evoluir a coisa. Não, ficou bolinha um bom tempo ainda. Eu enganei muita gente com essas bolinhas. Você já era vegetariano? Não, ainda não. Isso aí foi só depois de velho. E metaleiro, você era metaleiro? Pronto. E a Bufax? Eu acho que eu tava saindo da minha fase metaleiro, cara. A fase Blind Guardian e tal. Ai, que excelente. Depois do abraço na Babi. E foi engraçado, cara, que eu fiquei tipo, ah, Babi, você é muito linda, então você é muito linda. Assim, ah, obrigada. Não veio nenhum segurança em cima de mim, cara. Eles estavam com pena, né, cara? É, os caras olharam e falaram: é, o cara não ganhou IBEST, né? Pô, deixa ele. Maurício de Souza ganhou, deixa ele. Depois desse episódio fatídico, eu recebi um e-mail da Intel, que na época tava lançando o Pentium 3. Nossa. Ia ser a maior revolução da informática. O de sempre, né? É. Revolução do dia. Os caras pegaram lá a lista do IBEST, né? Viram lá quais eram os sites mais bacaninhas e tal. Viram? Eu tô falando de votar, vamos votar nessa merda, seus malucos. Tem que votar. Votem em todas as categorias que o Jovem Nerd está concorrendo, tirando as categorias Omelete. Pode votar no Jovem Nerd. Ah, a gente não tá concorrendo com o Omelete. Nenhuma? Graças a Deus, não. Volta uma vez no Jovem Nerd, volta uma vez no Omelete e pronto. Exatamente, isso. Exatamente. Viu a importância? Mas aí, a Intel foi lá, viu na listinha. Pegaram sites assim que usavam mais tecnologia, né? Ah. E na época, um site que usava Flash no Brasil era. Devia ter componentes mais uns 5, 6, né? Então eles chamaram pra uma reunião aqui em São Paulo. Eles tinham um programinha lá que eu chamava de fodômetro. Que dizia o quanto o site era foda, assim, de consumir memória da máquina. E aí eles colocaram lá vários sites e tal, que usavam flash, e consumia, tipo, sei lá, 80% do processamento, né? E colocaram Combo Renders, consumia, tipo, 120%, sabe? Travava. Os computadores não rodavam Combo Renders, entendeu? Caraca. Pô, e aí eles quiseram patrocinar, né? Tipo, vamos fazer todo mundo ver essa porra, porque ninguém vai conseguir ver e todo mundo vai querer comprar Pentium 3. Olha só, Jovem Nerd, presta atenção. Eu acho que a gente tem que começar a fazer os Nerdcasts assim com tipo 100 megas. Cara, um giga. Cara. Um giga, sabe qual é? Que aí a gente arranja a Apple de patrocinador. Vamos. Vocês vão conseguir vender MacBook, vocês vão conseguir vender HD. E conexão rápida à internet. Também, né? Olha aí, quantos produtos. E outra ainda, vocês vão acabar com a concorrência. Imagina aquele cara que mandou e-mail pra falar que ele tem todos os Nerdcasts, cara. Vocês vão quebrar as pernas dele. Com o tempo, o site foi crescendo e tal. Foi tendo mais patrocínio. Teve uma época que ficou hospedado no Zipnet, no falido Zipnet. Lembra do Zipmail? E aí, quando vieram as editoras mesmo? Se eu não me engano, 2001, 2002. Que foi quando o site estava no auge da popularidade dele, né? Tava, tipo, com 15 mil acessos por dia. Era absurdo o negócio, numa época que a internet não era nem metade do que é hoje. Uhum. Começaram a sair algumas matérias na mídia e tal. E o pessoal da JVC, da editora, me procurou pra publicar uma minissérie, né? Porque eles pensaram, bom, essa história tem 50 mil visitantes por dia, né? Se a gente tiver metade disso... Já vale. Nas bancas, vai ser um puta sucesso. Vai ser um estouro de vendas. Adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? Não vendeu 10%. Foi um mico, assim, astronômico, cara. Astronômico. Tem revista encalhada aqui até hoje. Faz 6, 7 anos que saiu essa porra. Tem revista aqui até hoje. Eu uso de, sabe, pra equilibrar o armário, a mesa. Você pode distribuir pelos consultórios dentários. Eu já distribuí, cara, mas elas não acabam. Eu já distribuí, tipo, na rua. Teve uma época, cara, que eu ia no metrô, cara, eu dava repente com burns pra todo mundo que aparecia na rua, cara, na minha frente. Não, acaba essa porra! O resultado que a gente teve foi muito inferior à expectativa, entendeu? Entendi. Tanto da JBC quanto minha. E as histórias eram bem ruizinhas também, viu? Devo admitir. Eram. Eu já tava acostumado a fazer história pra internet com aquele ritmo, sabe, de uma história por semana... Num formato... Eu inventei um formato, na verdade, né? Em Flash, que tinha animação. É, tinha umas mini animações no fundo, no poder, na energia. É. Isso era bem maneiro. Exato. Eu sabia como fazer pra internet, né? Mas quando eu fui fazer pra banca... Meu, pra começar, eu não sabia o que era 300 dpi, sabe? Eu sabia o que era... Porque na minha cabeça, eu ia lá no Flash, tipo, dava um Save As. Uhum. Tipo, Save As revista. E mandava pra gráfica, entendeu? Uhum. Só que não era nada disso, né? Eu recomecei do zero, na verdade, né? Eu tive que montar equipe e tal, contratar desenhista, colorista. Mas e aí, essa galera tu pagou como? Eles pagaram pra você receber o verba de produção, essas coisas? Eu tinha uma verba de produção que eu não lembro quanto que era, mas eu acho que, se eu não me engano, cobria, se não tudo, boa parte dos custos, né? Mas uma coisa você sempre acaba tendo que colocar no bolso, sabe? Uhum. E na época, pra mim, era investimento, né? Então, tive que investir também. Enquanto eu tenho desenhista, na época era o Ulisses Pérez, e ele começou a desenhar pra mim, enquanto eu só fazia o roteiro. Ah, olha aí, Azaghal. Assim que você... Tem que delegar. Pera, tem que delegar. Exato. Acho que eu tô fazendo o que com você, cara? E aí saíram as três revistas e tal, que foi um fracasso de vendas. Tá encalhado até hoje, aqui em casa, na casa da minha mãe. Se vocês quiserem revista, tem de monte. Mas por algum motivo eu não queria desistir. É brasileiro, né, cara? Exato, brasileiro. Não queria desistir. Mas aí, agora que eu tenho que chamar a atenção do nosso ouvinte. Presta atenção, Fábio Abu fez um sucesso na internet. Não. Olha só. Fez sucesso na internet. Tararau, veio uma editora. Caraca, pô, que legal, o meu trabalho é importante. Veio uma editora atrás do meu trabalho. Pô, agora é sucesso total. E aí, pum, fracasso de venda. O que que ele podia ter feito, porra? Ah, sei lá, uma merda mesmo. Não deu certo, não foi comigo. Ah não, o cara não desistiu, compadre. Olha só o final feliz que essa história vai ter, ó. Vai, continua. Ele só olha sobre a música que é lá, I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Depois que saíram esses três micos atômicos, que foi tanto pra mim quanto pra JBC, eu não queria desistir, e de certa forma nem eles, né? Porque eles acreditavam no personagem, nas histórias, no potencial que tinha, né? A ideia, novamente, era começar do zero, esquecer tudo que tinha sido feito na internet, esquecer que eu tinha público, esquecer que eu era conhecido na internet, tudo, e ir pra banca com essa filosofia, entendeu? Pra um leitor que nunca tinha visto Power Rangers antes. Então eu fiquei, tipo, 6 meses replanejando a revista e tal, pensando em histórias novas, pensando em maneiras de viabilizar a revista, né? Que não era fácil, a gente mudou o formato, mudou tudo. E aí saiu novamente depois de 6 meses com Power Rangers 1, que era a nova série da JBC. E eu não vou dizer que foi um fracasso, tá? Mas já vendeu bem mais do que a minissérie antiga, que indicava que eu tava acertando em alguma coisa, mas tava errando em outras, né? E aí depois disso eu lancei mais 11 revistas pela JBC e as vendas foram meio que oscilando. Tinha meses que eram muito boas, tinha meses que não vendia nada, mas eu consegui manter uma equipe por 12 meses, né? E aí depois disso, o meu contato com a JBC acabou, tá? E estavam super afins de continuar, só que financeiramente era muito difícil, né? Então a Panini resolveu abraçar o título, né? Investir uma grana em divulgação e tal, pra ver se virava, né? Aí fizeram papel especial e tal, mudaram o formato americano, tinha divulgação nos mangás, nas revistas de linha da Marvel, DC e tal, e as vendas novamente ficaram aquém. Até porque o momento no mercado tava muito difícil, né? Era um momento que o mercado de quadrinhos tava se retraindo muito. Eles publicaram 10 edições suas, né? Da Nova Safra. Isso, eu tô falando que a revista, tipo, foi aquém do esperado, mas ela conseguiu se manter por 12 edições e depois mais 10, entendeu? Então não era, assim, um fracasso astronômico, mas pra viabilizar era difícil. E nesse meio tempo você ainda licenciou os Combo Rangers pra fazer bonequinhos, né? Exato, nessa mesma época teve uma fábrica de brinquedos que me procurou. Olha só. Pra fazer os bonequinhos e tal. E era engraçado que nada naquela época foi uma maravilha, assim, pra mim, sabe? Tirando o fato de que a revista estava na banca, que as pessoas gostavam e me davam feedbacks positivos, financeiramente era suicídio, entendeu? Não tinha como e nem porquê manter aquilo por muito mais tempo. Mas toda vez que eu pensava em desistir, acontecia alguma coisa, sabe? Quando na época da JBC eu falei, não, chega, não quero mais fazer, vou fazer só pra internet, ou sei lá, vou largar tudo e fazer outra coisa, tipo, veio a Panini, sabe? Exato. E aí, quando na Panini eu já tava pensando em fazer coisas diferentes e tal, veio essa fábrica de brinquedos pra fazer os bonecos, entendeu? Você sabe como é que é isso, né, cara? Sabe do que eu tô falando? É meio que... Eu sei, tem um negócio. Tipo, parece que quando você quer desistir, tem uma vozinha que fala, não, exato. Tipo, aguenta mais um pouco. Exato. E foi o que aconteceu. O que que aconteceu? Ele não desistiu, ele foi indo. Ah! Calma, mas não tá boa a história. Isso foi a primeira temporada. Neste meio tempo, o seu Fábio Albu fez jus ao título desse Nerdcast e se tornou o homem que matou o Jovem Nerd. Cara, eu vou ser odiado depois. Sensacional. Eu vou ser odiado depois disso. Quem conhece esse site há muito tempo sabe que em 2004 o Jovem Nerd acabou, morreu. Morreu, falou assim, acabou o Jovem Nerd, um abraço, obrigado pelos peixes. Biete, beijos, Biete. Exatamente. E aí o que aconteceu? Da onde surgiu isso? Porque eu sou um cara que também sou fascinado pelo mundo literário. Velha história do livro do Jovem Nerd. Eu quero escrever meu livro, etc. E eu não tinha mais tempo pra fazer mais nada. E o Jovem Nerd não dava um tostão de retorno. Não era um negócio, era só uma brincadeira. Então eu falei, cara, então peraí. Pegar esse tempo, que o Azaghal era um colaborador apenas. Não era o colaborador. O colaborador. Não era ainda. Era apenas 3 fases. Em conversas com o Fábio Abu, que eu conheço desde essa época, que Fábio Abu me mandou um e-mail: olha, eu sou seu fã. E aí eu respondi: porra, mas eu que sou seu fã. E aí a gente... Não, eu que sou seu fã. Eu que sou seu fã. Ficamos um ano falando: eu que sou seu fã, eu que sou seu fã. E aí ficamos amiguinhos. E aí ele chegou e falou: cara, você tem certeza que é isso que você quer na sua vida? É isso mesmo, o Jovem Nerd. Aonde vai o Jovem Nerd? Aonde vai o Jovem Nerd? Coincidentemente, naquela época o Omelete estava começando a bombar. Mas outra partida? Que mais é fuder a concorrência, cara. Que... Jovem Nerd, Jovem Nerd. Tolinho, você, né? Caraca, eu fui usado, cara. E dei uma de Ben, cara. Eu fui manipulado pelo Ben. E a Ben. E a Ben. Mind Games do Yaben. Ai, meu Deus. Aí, quer dizer, isso ficou na minha cabeça. E aí, um dia eu decidi: porra, realmente, o Fábio Abu tem razão. E pá, Jovem Nerd pereceu por 7 meses. E o Omelete disparou. Calma, mas só acabou a história do Jovem Nerd ainda, de como eu matei o Jovem Nerd. Eu preciso contar a minha versão, pô. Conta a sua versão que vai ser deletada. Vamos lá. Não, que tipo, falando sério agora, né? Eu lembro que na época o Jovem Nerd veio falar comigo na melhor fase da minha vida. O site estava fora do ar, estava sem patrocínio. Ai, meu Deus. A gente estava encalhando aos montes na minha cozinha, porque eu não tinha onde guardar. E eu tava naquele momento de reconsiderar o que eu tava fazendo, se valia a pena ou não. Exato. E foi exatamente o momento onde eu tava criando Princesas do Mar. Foi até por isso que a gente teve aquela conversa sobre livros e tal, que você tava pensando em investir na carreira literária e tal. Exato. E pra mim, novamente, foi outra coisa que eu tava, sabe, pensando em um novo começo. E você tava repensando, né? Ver o que novo começo você ia conseguir. Exato. E aí, tipo, eu pensei: ah, eu tô afim de recomeçar. Será que o Jovem Nerd também tá? Aí deu no que deu. Eu vou levar mais um comigo. Fábio Abu Fex, este japonês, autor de sucesso, quadrinista, já foi no programa da Luciana Gimenez, por conta de uma campanha que ele estava fazendo para ir para a Casa dos Artistas. Olha, doido. Que maluco, cara. Bom, aí foi aquilo que eu falei de quando você tem 17 anos, sabe? Que você não escolhe as coisas, elas caem na sua cabeça. Uhum. Naquela época da Casa dos Artistas 2, sei lá quando é que foi, 2002, 2003, eu tava fazendo a revista e tal, tava levando, até que comecei a receber e-mails tipo: ah, você devia ir pra Casa dos Artistas, não sei o quê. Olha, caiu na pilha, cara. Eu, cara, tinha a mãe que mandava e-mail falando: ah, meus filhos querem que você vá pra Casa dos Artistas. Eu falei: ah, por que não? Por que não? Tinha a mãe que mandava, né? Filha da mãe que mandava e-mail pra você. E aí começar, aliás, aí na época começou a espalhar na internet o boato de que eu era candidato à Casa dos Artistas e não sei o quê. E eu comecei a colocar pilha, lógico, né? Aí teve um belo dia que me ligou a produção da Luciana Gimenez. Olha, cara. Ah, a gente ouviu falar que você é um dos candidatos mais fortes pra Casa dos Artistas. Tal. Aí eu falei: sim, sou eu. Inclusive, tem a revistinha do Combo Rangers e tal. Ai, meu Deus. E aí me convidaram pra lá, foi um puta amigo, lógico. Mas... Quem lembrava disso, né? Quem? Que tu foi falar? O que ela te perguntava, cara? A pauta do programa era os candidatos mais fortes da Casa dos Artistas, sabe? Que não bom, né? Você acha que a SBT me ligou? Mas quem tava lá? Quem tava lá com você? Pode se matar? Cara, não lembro, mas era aquele ceguinho lá, sabe? Puto, o comediante ceguinho. Cego. Sabe quem é? Puta merda, cara, o Magela. Magela, isso, exato. Magela. Era, e tu abraçou a Gimenez no final? Abracei, mandei um beijo pro Lucas. Eu queria mandar um beijo pro Lucas. A vida é isso, cara. A vida é pra dar mico. Em compensação, olha só, se você... Agora, Fábio Abu vai ganhar muitos pontos no seu conceito, vai recuperar todos os que ele perdeu agora. Fábio Abu conheceu pessoalmente Stan The Man Lee, o homem que criou todo o universo nerd dos quadrinhos da Marvel. Stan Lee, você foi lá e você cumprimentou o velhinho. E ninguém pode negar isso. Conta essa história que você tá me devendo desde a época. Eu falo assim: Abu, um dia tu vai me contar a história do Stan Lee. Vamos marcar de você me contar essa história. Exatamente. Tu vai me contar hoje pela primeira vez. Foi na época do combo, né? Foi bem no comecinho, que eu comecei a fazer combo rangers e tal. E meu, era uma época que, tipo, foi o primeiro, o segundo ano da internet, sabe? Ah, eu já sei. Tu mandou um e-mail pra ele, pô, Stan, sou seu fã. Exatamente. Vou entrar no meu Eudora, vou mandar um e-mail pro Stan Lee. Olha só, tá vendo, rapaz? É simples assim. Tá vendo? Manda um e-mail pro Jovem Nerd. alotone@jovemnerd.com.br. Ele responde tudo. Ah, olha só, o Jovem Nerd tá com o fã Stalker agora na cola dele. Ele faz que nem o Stan Lee. Ué, o Stan Lee responde, por que, que o Jovem Nerd não vai responder? Ah, pois é. Né, Jovem Nerd? Foi no mesmo dia, você mandou um e-mail pros dois, fez cópia e mandou um pro Jovem Nerd e outro pro Stan Lee? Ah, não, o Stan Lee também mandou um e-mail pra você falando assim, não, eu que sou seu fã. Mas foi na época que o Stan Lee, eu lembro que eu adorava os desenhozinhos de web, eu comecei a fazer uns desenhos animados de web. Isso, do Backstreet Boys. Você mandou um e-mail pra ele e que resposta você teve, cara? Eu mandei um e-mail pra ele pra mostrar o site dos Combo Rangers na época, né? E ele respondeu, tipo, nossa, eu não falo português, não entendi porra nenhuma, mas achei legal, tipo, parabéns. Uhum. E aí eu respondi, tipo, agradeci, tá? Eu tinha respondido, tá? E a gente começou a ter um contato. Cara, não acredito que você conseguiu puxar papo com o Stan Lee. Cara, consegui, meu. O que você conversava com o Stan Lee? Minha correria, esse óculos vermelho. Até que teve um dia que eu falei pro Stan Lee, vamos marcar pra gente se encontrar. E coincidentemente, naquele mesmo ano, em 2000, meu grande amigo Marcelo Forlani estava indo para os Estados Unidos pela primeira vez. Uhum. E aí eu mandei um e-mail pro Stan Lee falando, ah, lembra que você falou, vamos marcar? Uhum. Tô indo para ir em outubro, será que eu posso dar uma passada aí? Aí ele respondeu, ah, pode, claro. E aí ele mandou o telefone do assistente dele, uhum, e pediu para eu ligar quando eu chegasse, né? Caraca! Meu, não é que eu fui, tipo, para conhecer o Stan Lee, entendeu? Eu fui viajar e eu tinha o telefone do assistente do Stan Lee. Qualquer coisa você tava no lucro de viajar. Exato, eu ainda achava que era, tipo, vamos marcar, entendeu? Sei, sei. Então, aí a gente chegou em Los Angeles, eu liguei lá pra assistente dele, aí ela falou, ah, você é o cara do Brasil e tal, né? Ele falou que você ia ligar. Brasileiro chato do caramba. O stalker do Brasil. E aí foi o mais bizarro, né? O Rolando disse que você perdeu isso, que você não sabia ler mapa? Será todo dia? O Rolando disse que você não sabe ler mapa. Cara, acho que 20% do que eu gasto de combustível é pra me achar na cidade. Vou ter que fazer um outro flashback do Lost. Põe o sonzinho do Lost, do flashback. Flashback. Né? Vai. Miyabu, esse nosso amigo, essa pessoa querida, demorou pelo menos umas 3 vezes que eu tenha contado pra conseguir tirar a habilitação dele, a carteira pra poder dirigir. Uma das vezes, ele saiu na contramão no dia da prova. Então, quando ele estava em Los Angeles, não, né? não responda ainda, não acabou. A primeira vez que o Fabiabu estava dirigindo em São Paulo, já habilitado, ele vira na contramão numa rua da Paulista. Meu Deus! Você sabe que eu já dei uma marcha ré na Marginal Tietê, né, Jovem Nerd? Eu tava no carro, porra. E no dia do rodízio, da tua placa. Está ali, vai. Aí a gente foi lá visitar o Stan Lee e tal, eu e o Forlani, andamos lá pelo estúdio dele e tal, conhecemos os artistas. Era na Stan Lee Media, que era uma empresa dele, né? Exato. E aí eu levei as revistas que tinham acabado de sair, aquelas que encalharam, sabe? Eu peguei três aqui do meu bolo, levei lá pra ele, tá? Uhum. E ele disse que gostou e tal. Até porque elas eram bonitinhas, só eram mal escritas. Ele disse que gostou e tava a fim de fazer coisa junto comigo. Uhum. Aí eu falei, meu, o Stan Lee fazendo coisa comigo. Quais são as chances, né? Cara, tá vendo onde é que você se meteu? Um criou Homem-Aranha e o outro criou Combo Rangers. Enfim. Uhum. E eu voltei pro Brasil falando, caramba, meu, eu vou fazer um projeto com Stan Lee. Agora ninguém me segura. Aí eu cheguei no Brasil, tá? Fui ler as notícias. Tá escrito lá, Stan Lee Media fecha. Tipo, cara, foi alguma falcatrua que fizeram lá, sonegação de impostos, não lembro o que era exatamente. Uhum. Sei que nego foi preso, baixou polícia lá. Agora, é o mais bizarro da história. Uhum. É o mais bizarro. Eu e o Forlani, a gente foi lá no dia 1º de novembro. Uhum. A polícia baixou lá no dia 2 de novembro. Que pariu. Vamos falar, né? Aí você pensa, pô, o Fabiabu, mó azarão, né, cara? A revista dele encalha, o Stan Lee fale, destrói o Jovem Nerd. Que cara, cara, como assim? Vai, né? Desiste, meu querido. Mas aí... Puta pé frio. Porra, cara. Esse é o último Nerdcast, né, de todos os... Caralho! Olha teve o perigo que nós estamos correndo, é, cara. É, um perigo mesmo. Teve mais um, cara, o Radar Pop. Lembra? Depois que eu gravei o Radar Pop do Cris Dias, cara, ficou uns 6 meses fora do ar. Ai, que excelente. Bom, Fabiabu não desiste, rapaz. Ele tem sempre uma carta na manga. E aí veio, nessa época, meio que nasceu o projeto que seria o grande sucesso, o sucesso atual de Fabiabu, que é Princesas do Mar. Vamos falar de Princesas do Mar. Você sabe, Jovem Nerd, que eu nunca li, eu não, até hoje eu não faço ideia do que é Combo Rangers, né? Tá, eu tô certo. Aqui navegando na internet. Falei, cara. Pode ser que o público de Jovem Nerd não se interesse pelas coisas que o Yabu faz. Porque é pra criança. Não, porque é pra criança, cara. É isso. Mas o que interessa aqui é a história de sucesso do cara. O cara é foda, maluco. Mas uma vez eu fiz uma pergunta pro Fabio Yabu pelo G-Talk. Que eu vou fazer de Princesas do Mar. Não é um negócio meio pra mulherzinha? Não respondeu. Não respondeu. Não é. É lógico que aí é. Assumidamente é. E não foi essa a resposta que tu me deu. Eu não lembro. Fala aí, fala aí. É porque o Fábio Yabu escreve Princesas do Mar, é uma história infantil sobre as princesinhas do fundo do mar. Certo? E o Azaghal fica assim, meu, cara, isso não é uma coisa meio de mulherzinha. Só pra minha boca respondeu, ah, eu sempre fui meio viado mesmo. Tá baixinho, viadinho? Tô ligando aqui pra Telerge, trabalhando. Vem falar com voz fina, porra. Porra, Telerge, trabalhando. Sempre tô falando voz fina, porra. Baixinho é tua mãe, seu filho da puta. Baixinho é tua mãe. É assim que tu vai quebrar a casa, safado. Vem, voz fina tua mãe, seu filho da Pô, que vou te arrebentar a cara, seu sacana. Sou advogado. Grandes merda que tu é advogado. Depois sou advogado, é viado mesmo. Grandes merda ser advogado. Depois sou advogado, é viado mesmo. Pô, seu filho da porra. Olha. Ai, vamos lá, seu Luiz Pareto. Ó, Princesas do Mar. Da onde veio a ideia das Princesas do Mar? Eu sei que você estava numa reunião chata. Olhando de novo, como todos os meus projetos começaram, eles sempre começaram assim, num momento totalmente, sabe, nada a ver. Uhum. Onde eu não estava necessariamente buscando uma criação nova, uma coisa nova, mas de alguma forma tinha alguma coisa a ver com o momento que estava passando, uhum, né? E foi justamente aquela época que mais difícil, assim, de Combo Rangers, quando a revista não estava vendendo, o site estava sem patrocínio e estava bando de acesso, ou seja, cada pessoa que entrava no site era alguns centavos que saíam da minha conta, sabe? Uhum. Eu tava literalmente pagando uma grana violenta pra estar com o site no ar. E eu tava numa fase super difícil, assim, da minha vida. Eu tava praticamente vendendo almoço pra comprar janta, sabe? Uhum. E eu tive que começar a fazer alguns trabalhos pra algumas empresas, né? E aí eu fui numa reunião, numa agência de publicidade, onde os caras queriam que eu criasse um personagem, tipo, aquático, né? Uhum. E eu já achava aquilo um saco, cara, porque, puta, se tem uma coisa que eu não gosto de desenhar pros outros, putz, odeio. E aí eu comecei a fazer uns rascunhos pros caras e tal, pra ver se a gente encontrava alguma direção. E publicitário sabe como é que é, né? Uhum. O cara não gosta de nada que você faz. E, tipo, quando ele gosta, ele fala, ah, mas dá pra você pegar a cabeça desse aqui e pôr a perna desse? Exato. Pra ontem. É, pra ontem. Uhum. Virou uma coisa nada a ver. Uhum. Até que em um dos muitos rascunhos que eu fiz e tal, eu desenhei uma menina com um polvo na cabeça. Sensacional. E, cara, eu vi aquele desenho, cara, eu fiquei louco. Uhum. Foi, assim, a sensação que eu tive na época, te juro, foi como se eu tivesse encontrado um bilhete premiado. Uhum. Sabe? Uhum. Assim, absolutamente maluco, pensando que aquela ideia era muito legal, que dava pra fazer um monte de coisa, mas na minha frente tinha o quê? Um publicitário louco pra falar, ah, tira a cabeça dela e põe o pé do outro e manda pro cliente. Eu, tipo, na minha cabeça tava torcendo pra ele não gostar, pra ele não falar nada e ir pra aquela reunião terminar logo. Exato. E foi o que aconteceu. Eu mostrei o desenho pra ele, o cara, tipo, não gostou, graças a Deus. Uhum. Eu guardei no bolso, a reunião terminou e voltei pra casa, meu. Tipo, maluco, cara. Maluco com aquele desenho. Tipo, já pensando num monte de história que eu podia criar, sabe? Da onde tinha vindo aquilo. Que ela é uma menininha que tem um polvo na cabeça e o polvo faz o penteado dela, né? Exato. E na época, era muito feio o desenho, sabe? Era horrível. Eu acho que eu tive muita abstração na época pra olhar pra aquela coisa feia e saber que daria, podia sair um desenho legal. Uhum. E na verdade, é uma história muito triste, né? De uma menina careca, né? Careca e sem dedos, que ela não tem dedo. Mas o lance do bilhete premiado, na hora que você chegou em casa, você olhou, tava lá 4, 8, 15, 16, 23 e 22. Sobe a música dos Trapalhões. Trapalhões, cara, meu amor. Mas e aí? Aí eu comecei a trabalhar em cima daquilo, né? Em cima daquelas personagens que nem chamava Princesa do Mar na época ainda. E foi uma coisa meio louca, que quando eu criei Combo Rangers, eu esperava e eu queria que fizesse sucesso e que vendia. Mas quando eu criei Princesa do Mar, cara, eu tinha uma certeza, assim, cara, era muito absoluta, sabe? Era como se eu tivesse um mapa na minha mão, tipo, dos caminhos que eu tinha que seguir e onde eu tinha que chegar. E que seria só uma questão de tempo. Aí eu fiquei 2 anos quase desenvolvendo a ideia e nesse meio termo eu conheci o meu sócio atual, que é o Reinaldo, que na época ele fazia o licenciamento do Combo Rangers. Uhum. E eu mostrei pra ele a polvina, os primeiros esboços que eu tinha, e ele também ficou maluco, sabe? Era muito louco na época, não sei se as pessoas realmente se apaixonavam pelo desenho ou elas viam algo em mim e falavam: ah, meu, vamos concordar com esse cara aí, tipo, sabe? Deixa o maluco falar, né? Deixa ele falar da menina com o polvo na cabeça, sabe? Uhum. Whatever. Mas o Reinaldo foi uma das pessoas que, assim, que se apaixonou pelo desenho. E eu lembro claramente ele falando: meu, isso aqui vai ser um sucesso, cara. Isso aqui vai ser um sucesso mundial. Olha, o princípio da certeza, rapaz. Meu, não era, tipo, uma dúvida, não era uma aposta. Uhum. Desde o dia 1, cara, era certeza. E eu sempre trabalhei então com essa premissa, entendeu? Eu comecei a escrever os livros, comecei a pesquisar e tal. Você já teve a ideia de fazer como um livro ilustrado desde o início? Não, no início não, porque eu só tinha a personagem, né? Só tinha o desenho bonitinho da polvina. Você pensou em botar na internet, que nem Combo Rangers, essa coisa? Não, eu não queria fazer um caminho de internet, porque eu achava que internet ia ser um caminho muito longo e ia demandar muita energia quando eu podia fazer coisas menores e mais efetivas. Uhum. Tipo um livro ou uma série, mas não é que tudo foi uma as mil maravilhas, né? Eu escrevi a primeira versão do livro, mandei pra uma porrada de editora, e as que responderam, tipo, falaram não. Não atrás de não, que o resto nem respondeu, nem se deu ao trabalho, né? Mas você mandou, você tinha a ideia de ser um livro ilustrado, e você mandou um texto com alguns desenhos, foi isso? É, na verdade não, na verdade eu mandei a ideia do livro e tal, que eu tava desenvolvendo, e falando que eu queria apresentar pra editora, né? Uhum. Eu nem fui tão pretencioso assim. Entendeu? Você tinha um projeto que você mandou pra editora. E você tinha desenhos, a concepção da coisa, e aí você saiu distribuindo. E todo mundo falava não, não, não, não. Mas era só não, era só não seco? Ou tipo, não, isso é coisa de mulherzinha? Eu acho que não, isso é coisa de mulherzinha, é uma coisa de pessoas com a mente muito pequena, sabe? Eu acho que é uma mente que não condiz com um profissional de uma editora. Ou de um site, que seja, né? Uhum. Mas eles falavam o quê? Só não? Não, tipo, não, não, não gostei. Não, não. Era... A menina é careca, não vai vender. É, não tem dedo. Sei lá. Uhum. Mas ó, seria maneiro, hein, se você pudesse trocar o polvo, botar outro na cabeça dela. O Prince, ele criou outros personagens, cara. Cada um tem um troço na cabeça. Mas quando lançar o boneco, cara, ela pode mudar o penteado. Mas ela vai ficar careca por baixo. Mas ela tira o polvo e bota um baiacu, vira funk, sei lá. Já tem, não tem? Tem, tem. Já tem, Azaghal, tem tudo. Eu adoro a professora que tem a onda na cabeça, achei essa sensacional. Professora Márcia. Daí, desses nãos todos, o que que surgiu? Até que eu levei pro Marcelo Duarte, né, que é o editor da Panda Books, criador do Guia dos Curiosos, né? Uhum. E ele se apaixonou pelo projeto. A história ainda tava muito embrionária na época, e tava os personagens também, mas ele resolveu apostar. Só que não é que eu cheguei lá e levei o livro, ele falou: ah, meu, muito legal, vamos publicar. Uhum. Eu mandei o primeiro rascunho do texto, e ele falou: ah, meu, não tá legal, não gostei, uhum, sabe? Uhum. E eu lembro claramente dele falando: mas olha, seus personagens são tão legais, a sua criação é tão legal, que se você quiser, eu publico assim mesmo, e vai vender. Uhum. Ou você pega do jeito que tá, volta pra casa, escreve tudo de novo e me manda. E foi o que eu fiz, entendeu? Eu reescrevi o livro inteiro, umas 2, 3 vezes, até que ele achou legal e tal, e publicou. direto pra livraria, editou o livro e vendeu bem. Não vendeu assim, não foi tipo um estouro de vendas, né? Foi uma venda assim razoável. Mas também você não tinha publicidade. Exato. E essa, aliás, foi outra coisa que desde o começo eu tinha em mente, sabe? Porque com o Power Rangers eu fazia um puto esforço pra divulgar na internet, pra fazer mídia, pra deixar o negócio conhecido, quando eu não tinha tempo e não podia me dedicar às histórias mesmo, né? Então, com o Princesa do Mario, eu quis fazer exatamente o contrário. Eu não queria investir em publicidade, eu não queria, tipo, sabe, fazer nenhuma grande ação na internet, nem em livraria, nem nada. Eu queria meio que escrever o livro e jogar na livraria. Uhum. E ver o que acontecia, entendeu? Escrever a melhor história que eu podia escrever e ver o que podia acontecer. Deixar a história se vender. Exato. Porque na época eu via, tipo, anúncios de... Foi quando o Harry Potter tava bombando e tal. E começaram a surgir os clones de Harry Potter, né? Exato, muito. E o pessoal vendia, tipo, comprava outdoor na rua, começava na TV e tal. Aí eu pensei, meu, mas eu não quero que meu livro venda porque tem mídia ou porque tem dinheiro por trás, entendeu? Se eu cheguei até aqui com esse livro, eu quero que ele venda porque ele é bom. E foi o que acabou acontecendo, né? Isso foi em 2004. Naquela mesma época, o meu sócio Reinaldo, ele pegou o livro e levou pra uma feira em Cannes, na França, né? E, de um e mostrou. Assim. Esse som tá maravilha. Viu, jovem nerd? E aí ele fez, tipo, 30 apresentações, mostrou pra um monte de produtoras do mundo inteiro. E foi a mesma coisa que aconteceu com o livro. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas teve gente que se apaixonou pelo projeto. Uhum. E quando ele voltou pro Brasil, uma semana depois, tinha 3 propostas, sabe, pra transformar o livro em série. Tá vendo, rapaz? Tá vendo, rapaz? É isso falando. Que eu falo, rapaz. Rapaz, você pode ficar aí sentado e lamentando que você não tem oportunidade e que tu não sei o quê, mas olha só, o cara não ficou sentado esperando vir. Vai, cara, o cara acreditou no projeto dele, teve certeza, foi procurar, mandou receber um monte de não de editoras, de produtoras, cara, mas de milhões de nãos, teve um sim de um editor, de milhões de nãos de uma produtora de animação, teve 3 pessoas interessadas e teve um sim que produziu. Pois é. E tá aí, estreando segunda-feira no Discovery Kids, espetacular, foi. Cara. Uma coisa que, sei lá, que as pessoas, é lógico, eu tenho a minha base de fãs, de pessoas que admiram meu trabalho, e tem, lógico, as pessoas que, com todo direito, não gostam. Claro. Mas sempre as vai pessoas, ser, cara. Tipo, às vezes falam, ah, mas o Combo Rangers era uma merda. Ou as primeiras revistas do Combo Rangers eram uma merda. Ou o Fábio não sabe escrever, ou tem texto no blog dele que é ruim. Tipo, eu sei, cara, que é ruim. Sabe? Eu tenho autocrítica. Uhum. Mas não é porque as primeiras edições do Combo Rangers eram uma merda que eu parei de fazer. Exato. Entendeu? Se eu tivesse feito isso, eu tava trabalhando no McDonald's hoje. Flama Filmes é a sua empresa com seu sócio. Isso, é a produtora. Exato. Flama Filmes é sua produtora em parceria com a Southern Star, uma produtora lá da Austrália. O cara foi literalmente do outro lado do mundo. Exato. Vender a parada. Pra você ver isso aí. Infelizmente acontece. Isso aqui no Brasil a gente não enxerga os tesouros do mercado interno. O cara teve que ir lá no lugar mais longe possível antes de você começar a voltar pra mostrar que é bom. E a Southern Star co-produziu com eles 52 episódios de 12 minutos de duração com um custo de produção de 7 milhões de doletas, rapaz. Olha só, você já imaginou esse dinheiro todo, Fábio? Eu não sei nem quantos zeros tem, cara. Você tem noção? Vários canais abertos e canais por assinatura de vários países vários canais abertos de TV. Vários canais abertos de TV e. Porra, cara, eu não acerto essa frase. Vários. Agora vai pro Nerdcast, fodeu. Vários canais de TV. Vamos todo mundo. Vários canais de TV aberta e TV por assinatura. Vários países, o mundo inteiro, compraram o direito de exibição do Princesa do Mar. Austrália, Alemanha, Áustria, Suíça, Itália, Espanha, Portugal, França, Singapura, Israel. Olha só, rapaz. Agora o mais bizarro, o canal mais bizarro, cara. Al Jazeera Kids. Olha só, cara, muito bom. Você está passando... Você está passando, cara, Princesa do Mar para os palestinos e para os judeus, cara. Isso é uma grande conquista. Será que isso será o início da centelha de unificação e paz entre os povos? Já pensou? Muito bom, estreou na Austrália. Muito bem, mantém desde a estreia primeiro lugar de audiência no horário. Cara, é um sucesso. E você já tá licenciando isso também, né? Não, os produtos a gente ainda não começou a licenciar. Olha aí, empresas de licenciamento, oportunidade que vocês têm. Por favor, princesadomar.com.br. Mande já o seu e-mail. Tem, a gente tem netos que tem filhos pequenos, olha, bota seu filho pra ver. Qual é a idade, a faixa etária do desenho? Eu diria que é de uns 4 a 6, 7 anos. 6, 7. Então, você tem filho pequeno, cara, bota que é muito maneiro, cara. O Fábio Abum me mandou um episódio, eu vi, sabe? É criativo, pra criança é super legal. Tá no Discovery Kids. Se você tem TV por assinatura, é a partir do dia 24 de março. Que horas? É a meio-dia e meio, de segunda a sexta, e sábado e domingo a meio-dia. Excelente, cara. Todo dia da semana vai ter Princesa do Mar. São 52 episódios. Olha, tem muita coisa pra ver, cara. É muito maneiro. Se vocês não quiserem esperar, pode baixar na internet. A menina do NPC passa a legenda pra vocês. E também não deixe de clicar aí no link do Submarino para você comprar os livros para os seus filhos. Princesas do Mar já tem 3 livros ilustrados. Princesas do Mar, que é o primeiro livro. Princesas do Mar, Uma Sombra na Água. E Princesas do Mar, As Cartas de Vento. Vai colocar os links para as pessoas comprarem? Claro. Coloca das revistinhas de Combo Rangers também, que tem cara. Ninguém compra aquela porra. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Agora que tu tá famoso, tu tá dando coletiva direto pra imprensa, né, e tal. Eu queria saber o seguinte. Por que você não foi com a camisa do Jovem Nerd na coletiva de imprensa que você deu? Sabe por quê, ó? Você vai colocar o pi? Posso falar? Vai. Sabe por quê, ô seu filho da puta? Sabe por que eu não tava com a camisa do Jovem Nerd? Porque ela estava secando, porque no dia anterior, tá, eu usei em 2 entrevistas. Rede nacional, seu puto. Falou? Ai, ai, que excelente. 2 entrevistas em rede nacional. Com a porra da camiseta do Jovem Nerd, que ainda vem reclamar. É um puto mesmo. Agora para o último bloco, cara, a gente tem que contar as histórias desse maluco. As histórias mais clássicas. Diz o Forlani que o Yabu é um cara todo cool, eu gosto de Lost, eu gosto de Heroes e tal, não sei o quê. Pô, não fala da fonte, cara, não fala quem que falou isso. Tá na internet. Ah, então assim, agora já era. Mas gostava e era fãzão de Dawson's Creek, Gilmore Girls e Grey's Anatomy. É, eu sou. Mó legal. Todas conhecidas séries de mulherzinha. É que na verdade, eu faço um trabalho. Um trabalho de pesquisa e tal. Ah, tá certo. Conhecer o meu público-alvo. Pra quem quer saber mais do trabalho do Yabu, tem o blog dele, que é o yabu.com.br/blog, onde ele conta lá as maluquices dele, as histórias, e bota o Big Brother bonequinho, que é muito maneiro, que é uma história em quadrinho com bonecos que ele tira foto. Eu recebi, eu tenho informações privilegiadas, eu sei o plot da história, e é irado, cara. É? A história, a trama é muito maneira. O Big Brother bonequinho tá tendo um mistério, né, cara, agora? Agora os tapenetes faltam, bacana. Não, Jovem Nerd, porque é legal pra caralho, vamos fazer um WAG, vamos movimentar não sei o que, vamos colocar na TV. Ah, bacana. Tem um mistério aí, rapaz, com as empresas Fará no Big Brother Bonequinho. Quem é Jim Fará? Quem é Jim Fará? Quem é? Tá interessante. Você quer dar alguma dica? Tem dicas espalhadas no Jovem Nerd, no Brainstorm 9 e no Omelete. Olha só. Só procurar que eu sei. Tem mistério aí. Vai explodir a cabeça de todo mundo, cara. Olha! Tem uma história que ele contou no blog dele que é engraçadíssima. E tem que contar aqui, pra quem não conhece, que esse cara, o Fábio Abô, ele é que nem a gente. Ele é mó nerdão. Ele vai toda semana pros Estados Unidos ver Lost. Cara, vai uma grande avião. Inclusive, quer dizer, Heroes também você viu, né? A gente acompanhou sempre em sintonia com os Estados Unidos. Você tem uma história a ver com Heroes que você viajou pros Estados Unidos. Não, você não viajou pros Estados Unidos. Você viajou pra onde? Pra França. Então, tem uma história a ver com o Rio, você viajou pra França, que é muito engraçado. Conta essa história, conta. É, porque foi assim, foi ano passado, né, no lançamento mundial de Princesas do Mar. Olha. Era um negócio, tipo, meu, mega bolga, cara. Foi em Cannes, né, no Hotel Carlton, não sei se vocês conhecem, que é onde, sabe, tem as premiações, as celebrações mais luxuosas do mundo. Aham, uhum. Olha, que chique, tá muito chique. Demais. Muito chique. tipo, é lógico que é legal você, sabe, 300 pessoas do mundo inteiro lá pra prestigiar a sua série, o desenho passando nos telões e tal, meu, 200 talheres na mesa, que eu nem sei quais usar primeiro. Mas o mais legal, cara, tipo, é lógico, é ver os estandes das outras produtoras, né, conhecer o que eles estão lançando e tal. Uhum. E foi a época que eu tava mais, assim, alucinado por Heroes, né, final da primeira temporada, quando ainda era bom. Exato. Para, o Forlano tem um tendo pra fazer. Teve uma época que, quando ele tava fazendo o Bebê Bonequinho, ele foi chamado pra ir no Play TV, na Play TV, de jogar o participar do programa Combo, e ele soltou a seguinte pérola. Heroes é minha namorada. Que coisa triste, cara. Cara, o que você quis dizer com isso, cara? Pra começar, é mentira. Primeiro sintoma é a negação. Pronto, começou. Eu falei que eu era apaixonado por Rio. Ah, que ódio. Usei uma metáfora. Puta, até me perdi. Do que a gente tava falando, né? Você tava vendo os stands das outras produtoras. É, tava, pô, Heroes, é mó legal e tal. Rio Nakamura, Yatá, Fryman. Peraí, você viu o stand da ABC? NBC. E tava isso. Lá, Heroes, um monte de coisa de Heroes. Era bem na frente do stand das Princesas do Mar, da Saturn Star. Ah, então você ficou maluco lá. Eu, era ouvindo de frente pro Rio, sabe? E aí eu vi que na frente do stand da NBC, as pessoas saindo com aquela sacolinha de brinde, sabe? Que você vai lá e tal, faz uma reunião de, tipo, $1 milhão e ganha uma mochila. Claro. E eu falei, cara, eu preciso dessa sacolinha, né? Eu preciso dessa sacolinha. Eu não sei o que tem dentro dela, eu não sei quem eu vou ter que matar, mas eu preciso dessa sacolinha. Aí eu chamei o meu sócio, né, o Reinaldo, e falei, meu, eu preciso conseguir essa sacolinha de qualquer forma, cara. Vamos lá pedir. Aí eu fui lá na recepção do stand, né, uhum. Pedi a tal da sacolinha, e a mina falou que não podia dar e tal, que era só pra cliente. Beleza, né. Isso que a gente descobriu, que meu sócio, ele era amigo de uma das executivas de vendas da NBC. Uhum. Que tava lá pra vender Hero. Você ia lá e tal, falava, por favor, me vê 12 episódios? Ah, pois não. Ela tira o pedido. Você leva pro seu país. Uhum. Era exatamente isso. Bom, a gente foi lá e tal, conversar com ela. E como ele já era amigo dela há algum tempo, ficaram só nas amenidades, né? E aí, como é que tá as crianças e tal? Muita correria, né? Vamos marcar. Vamos marcar. Uhum. E eu só olhando pra sacolinha do Heroes, né? Uhum. Que tava tipo em cima do armário, né? Uhum. E eu só ouvindo, tipo, sabe, zunidos assim, e aquela sacolinha brilhando assim. Aí ela virou pra mim e falou, nossa, mas você gosta de Heroes, hein? Ah, mas eu gosto, nossa. Minha série favorita, adoro, de tudo. Poxa, é legal, né, quando as pessoas vêm aqui, elogiam o nosso trabalho, a gente se sente, né, lisonjeado. A propósito, onde você assiste Heroes? Ah, não, eu não assisto na TV, não, eu passo da internet. Da executiva de vendas, cara. Da NBC, ele mandou essa. Cara, tipo, sabe quando explode a escotilha, cara? Nossa, tem aquele clarão roxo no céu. Aconteceu isso, cara, e todo mundo na feira colocou as mãos nos ouvidos, assim. Só que, meu, eu tava tão alucinado por aquela sacola que eu não percebia a cagada que tinha feito, entendeu? Você não percebeu que já tinha feito cagada? Aí eu continuei, né? Aí eu continuei. Não, meu sócio tava fazendo o quê nessa hora? Batendo a cabeça na parede já? Cara, ele tava encolhendo, meu. Ele tem 1,90m, cara. Ele tava com 1,20m já. Ele tava tipo átomo, sabe? Tá? Encolheu. Uhum. E eu não tinha me ligado na cagada. Eu achava que ela ia falar, tipo, pô, que legal que você baixa. Me manda o link da legenda. Uhum. Aí eu falei pra ela, não, inclusive, eu gosto tanto de Heroes que eu baixo, só que eu não baixo nem dos Estados Unidos, eu baixo do Canadá, que passa um dia antes. Então, olha só como eu sou esperto, eu vejo antes dos Estados Unidos. Cara, amor meu, e eu não parava, cara, eu não sei o que me deu na hora, eu não parava. E foi numa época que a gente tava tendo um hiato, mas já tinha no Canadá. E eu falei... E eu, inclusive, já vi os episódios que nem passaram ainda. Tava maluco, né, cara? Olha que legal. Frenesi sem freio, cara. E aí foi lá, tipo, no quarto, no quinto diálogo, eu percebi que a mãe tava puta, cara, ela tava muito Aí, ela olhou pra mim assim. Eu disse, não, eu sou radicalmente contra esse negócio de baixar coisa na internet. Ah, não, mas depois eu assisto na TV e tal. Começou a tentar consertar, né? Cara, e aí fica pior em mim do que o soneto, né? Uhum. Ah, não, eu inclusive divulgo, né, no meu blog. Cara, eu me confundida, começou a dar um esporro, cara, um esporro animal. Porque você viaja pelo mundo inteiro e você vê as pessoas perdendo os empregos por causa desse negócio. E que não sei, por mim tinha que ser proibido. E na Espanha, não sei o que lá, venda DVD na rua. Cara, a mulher ficou fudida e fiquei escutando. Deus. E meu sócio tinha evaporado, né? Tava só um montinho de cinzas na cadeira dele. E aí, como é que terminou essa história, cara? Você conseguiu a bolsa? Mas aí, tipo, eu não sei como meu sócio conseguiu, cara. Eu não sei se ele matou alguém, se ele roubou de alguém. Mas ele pediu pegar a sacolinha do Heroes, cara. E o que que tinha dentro? Tinha uma pulseira verde de limão, uma camiseta e uma mochila. Ah, que ótimo. Tem uma outra história que a gente tem que contar aqui também. Dizem que é muito bom que você matou uma galinha. Ah, porque o Fábio Abu, ele é todo salve a natureza, né, cara? Todo vegetariano. Vegetariano. Só come peixe, porque peixe não tem vida mesmo. Não tem, né? Alma, segundo ele. Não é nada disso, não é nada disso. Peixe não peida. Se o peixe tivesse músculos na cara e tivesse expressão, você não comeria, cara. Acontece que eu não como qualquer peixe. Ah. Eu como peixes criados em fazendas de peixes. Olha, tá? Excelente. Eu como vacas criadas em fazendas de vacas. Mas acontece, Jovem Nerd. Acontece, Jovem Nerd. Que como o Marcelo Cordão já muito bem lembrou, peixe não peida. Tá certo. Vaca peida. Tá certo, tá certo. Mas conta aí a história da galinha, cara. Você tirou uma vida. Você tirou uma vida, Fábio Abô. Não é que eu matei a galinha. Quando você morrer, ela vai estar esperando você. Ai, mas fale, conte. Meu pai tinha uma chácara no interior de São Paulo, né? E eu tinha, tipo, 15 anos na época. Obviamente, não era o que eu mais gostava de fazer. Não era ir pra chácara, né? Uhum. E aí tinha que eu tava varrendo alegremente o quintal, né? E que uma galinha resolveu passar em meu caminho. E aí eu bati sem querer, lógico, né? Com a vassoura no pescoço dela. E o pescoço quebrou. Meu Deus, cara! Cara, eu não acredito que vocês estão rindo. É frágil assim ou você tava varrendo com raiva? Cara? Não, cara. É muito frágil. Quer dizer, eu tava com muita raiva, mas... É frágil. Eu vou te falar que eu já vi isso acontecer, cara. Meu irmão tava botando as galinhas pra dentro do galinheiro lá quando a gente tava na Espanha. Com um graveto no pescoço da galinha preferida do meu primo. A galinha, ela só inclinou pra trás e pof! De peito no chão. Que horror, cara. Cara, então você tem na sua mente a mesma cena que eu, cara. Que é a galinha dando voltas em volta do eixo do pescoço dela, quebrado, batendo as asas. Meu Deus! Maluca, puta merda, cara, essa galinha vai morrer, o que que eu faço? Pescoço caidinho pro lado? Não, pescoço no chão. Que é isso, cara? Meu Deus! Cara, você não entende. A galinha, ela tem um botão de emergência no cérebro dela, que é quando ela morre, ela liga a putaria, sacou? Ela fica maluca, cara. Ela usa os últimos segundos de vida dela pra te escrotizar, sacolé? Ela ficou girando em volta do próprio eixo, cara. Ai, que horror! Ela tá maluca, cara, maluca. E o chão era seco e começou a levantar poeira. Meu Deus, cara, meu Deus. É, foi um filme de terror, cara. E aí, de noite, óbvio, vocês comeram a galinha, né? Calma que não acabou o sofrimento dela ainda. Aí, pô, cara, eu fiquei todo triste e tal. Eu queria acabar com o sofrimento dela, né? Ah. Aí eu peguei uma pá pra separar a cabeça do corpo. Meu Deus do céu! Jovem Nerd, o que você faria no meu lugar? Cara, eu não sei. Não eu precisava sei. Parar e terminar com a sinapse dela de alguma forma. Aí eu peguei a pá e comecei a bater no pescoço dela pra quebrar. Deus do céu! Cara, eu não acredito que vocês estão rindo dessa história. Isso é muito sério. Que tristeza. E aí, cara? Mas conforme eu fui batendo, como eu disse, tipo, tinha muita poeira, porque o chão era de terra batida, né? Aham. Ou seja, eu só consegui afundar a cabeça dela. Caraca. Ela foi virando um avestruz. E ela girando, né? E ela girando. Deus do céu, cara. E aí, meu pai tava quase pra chegar, eu falei, meu, o que eu vou fazer com essa porra dessa galinha que fica girando em volta do pobre eixo? E aí tinha um buraco lá por perto, eu joguei ela no buraco viva ainda. Meu Deus! Ela não morria, cara. Ela não tava viva mais, cara. Ela era... Isso era espasmo muscular, cara. Ah, tava viva. Não tava. Não tava, seu maluco. Uma coisa é você tremer, você ter espasmo, sabe? Ficar tipo zumbi. Não, mas... Não, cara, olha só. Quem ela tem... morre, cara. Quem tem fazenda sabe que você corta a cabeça da galinha e o corpo sai correndo sem cabeça, cara. Quantas vezes eu vi isso? É verdade, cara. É assim, cara. Ela já tinha morrido, não quê? Minha tia foi matar uma galinha pra cozinhar, né? Não foi de escrotidão com galinho. E ela cortou o pescoço, cara, e a galinha escapuliu, sabe qual é? E, cara, foi um filme de terror, cara. Porque como a minha tia tinha cortado o pescoço, era sangue e rixando do lugar onde era a cabeça, sabe? É, claro, né? E a galinha correndo pra cima da gente, cara. Nós éramos pequenos, a gente saiu correndo desesperado de medo da galinha, sabe? A galinha sem cabeça. Puta, eu tenho 28 anos hoje e tenho trauma dessa porra até hoje. Então você jogou ela no buraco, na vala, ainda correndo. Bom, e aí como ela não queria morrer, eu taquei fogo e fui embora. Cara, vocês não estão entendendo. Meu pai tava chegando. E você acha que ser vegetariano hoje vai te salvar do quê?